As ruas vão passando de longe. Quando vou chegar no chão, pisa em brasa, pés de andarilho. Deita a mão no chão, irmão, é saga de martírio. Paz, conspiração, é karma de espírito e perpetuação do andor, que é pai pra filho. Eu tô sempre no caminho, na metade do que chama. Vida de andador, fim de cor, brilho e fama. Meio Bush, meio Obama, uma ticana, tipo Osama Bin. O mal na mente dela é gasolina no estopim. Eu sei, errei demais, andei demais, vi de longe. Bomba de Guantánamo com a cara no Wagner Monte. Vi penar em Bangu, tipo lave. O choro de manhã no café sucumbi. Anda de turbante, mochilão, paz é hipocrisia. Um por vez fez da multidão massa reveria. Os gringos aplaudem o carnaval, dólar vai, simpatia. O Pierrot não quer mais voltar, puta utopia. Ainda os poucos que fechavam os verdadeiros. O conto a dedo tá no bolso, teu calmante, teu Prozac, samba enredo. Diz que não, traz pra junto medo, esquece que isso passa é cedo. Tua ideologia tá jogada às traças, sem dinheiro que vier tu vai. Barco a vela na maré pra naufragar, vento leve traz. Só questão de perceber, aguenta pé no chão. É arregar pra sofrer igual Tomé. Se tem má que é, tem que ver pra crer. Em várias noites com chuva eu andei quilômetros, procurei por mim e só encontrei cronômetros. Então passei a correr por tudo que eu amo. Não consigo mais parar, parar, não tá nos planos. Já tô meio cansado e o tempo tá esfriando no acostamento. Só o farol dos carros iluminando. Mas tô focado, nem é nada disso que tô pensando. Me espera mais um pouco aí que eu tô chegando. Marcando passo apertado. Mundo de concreto, eu olho hoje é só um quadrado. Medo que era osso, agora anda na minha sola. O ano que era o rap, foi o rap, a gente ficou fora. Nó na garganta, eu cacei na savana. Quase igual a hoje é que eu escrevi, Deus da grana. Solidão, seca as mágoas, vai, tenta esquecer. Até sombra quer brilhar, quem não é, tenta ser. Se é só barro, reconstrói, redescobre, redestrói. Não pensa não, é só pular que a emoção te remói. Firma os nós, põe na forca e vê os bunda azul tremer. Aí volta com teus planos, hoje guarda pra render. Tá aqui luz pra sonhar, tempo vai na janela. Escuta um azimute, a vida fala vera. Junta as pedras, traz pra junto da muralha. Que é contenção pra te afirmar na batalha. A ONU pede trégua de tanque de AK. Num exército da paz em cruzada pra te escravizar. Quer espaço, eu quero me encontrar. Espaço geral quer, irmão, tem que conquistar. Eu quero andar, ver soprar no horizonte o vento com calor. Minha mãe sempre falou, é igual tio sonhador. O mundo é de concreto e diz o que que tu concretizou. Meu pé não criou raiz, eu vivo meu andor. Em várias noites com chuva eu andei quilômetros, procurei por mim e só encontrei cronômetros. Então passei a correr por tudo que eu amo. Não consigo mais parar, parar, não tá nos planos. Já tô meio cansado e o tempo tá esfriando no acostamento. Só o farol dos carros iluminando. Mas tô focado, nem é nada disso que tô pensando. Me espera mais um pouco aí que eu tô chegando.